As coisas estão realmente bem agitadas agora. Resolver as questões do Guthrie, no fim, só serviu para perder tempo e recursos. Eu admito, eu fiquei surpresa do quanto de evidências ele conseguiu antes de ser descoberto. Foi minha culpa por ser relaxada. Serve de aviso para nunca deixar de ficar de olho aberto. Ainda bem que os colegas sabiam do pedido de transferência. Quando eu falei que foi aprovado, eles ficaram tão chateados que ele nem deu tchau. Engraçado mesmo, com todo o esforço dele para destruir meu trabalho, ele depende disso para existir agora. Se ele continuar assim, talvez seja a cobaia que sobreviveu por mais tempo no programa. Sem dúvida, eu vou ter que ouvir muito se alguém descobrir que uma das minhas estava vivendo num tanque e sobrevivendo de migalhas. Então, censurei qualquer menção de que ele trabalhava aqui. Quero saber o quão aguçados estão os sentidos dele. O Guthrie, paciente 13, não fala desde as fases iniciais da transformação. Eu botei ele onde tem muito movimento para que ele veja os colegas dele passando na frente dele. Seria uma pena se ele não soubesse que eles estão ali.